Paris e Frankfurt, agora direto de São Paulo. Aerolínea 106.3 FM Omega. Disse alguém que há bem no coração um salão onde o amor descansa. Ai de mim, eu tão sozinho.